Este tema es un homenaje a todos los hermanos de la calle. Sou preto louco, aí maluco estou de novo. Se liga no jogo, a saída fila vai pipoco. O mundo é globo e não posso ficar de bobo. Cê tá matando, fica ligeiro, cê tá matando. Olha o placar tomando de 10, cê tá marcando. Infelizmente continuando vacilando. Eu tô correndo aqui, faço outro, corre ali. Está ligado que aqui tem que seguir assim. Cruel, sim, sei como é cruel. Mas se tu não correr, tu não vai pro céu. A lei da caça, da caça, do caçador. Tô na selva pra morrer, pra reinar como for. Pelo amor, ah, pela dor, ah. Tô lutando contra o opressor. 500 anos estamos aqui. E corre minhas veias, sangue negro até o fim. Digo, você aí quer viver como rei. Você é mais um bobo na corte de um rei. De novo, ô louco, tá tipo chapado no globo. Digo, você aí quer viver como rei. Você é mais um bobo na corte de um rei. De novo, ô louco, tá tipo perdido no globo. Digo, verso na batida sem sorrida avesso. Vestindo a camisa e mantendo a chama acesa. Do lado oposto, lado certo, eu supero. Contrariando a estatística, somos periféricos. Estrategicamente, sem nenhum mistério. Vamos tentando viver nesse mistério. Superar a superstar, vamos lá, mas aí. Só não pode desandar, mas se conselho fosse bom, se dava, vendia. Agora então, segure a sua fita. O que você planta, você mesmo vai colher. Não adianta fingir, não adianta correr. Mas que nada, você quer mais a parada. Sua mente está alucinada. São várias falhas em suas áreas, em várias áreas. Aê, não somos fã de canalha. Você aí quer viver como rei. Você é mais um bobo na corte de um rei. De novo, ô louco, tá tipo chapado no globo. Você aí quer viver como um rei. Você é mais um bobo na corte de um rei. De novo, ô louco, tá tipo perdido no globo. Tá tipo chapado, tá tipo perdido. Mais procurado na cena do que Bin Laden. Ligo essa ideia porque sou seu amigo. A vida é um jogo atrás do objetivo. Faça escolha certa, senão corre perigo. Globo chapa os loucos, porém o bobo chapa no reino. No trono da corte serei, logo saquei. Me liguei, te avisei, quem não se ligou. Os loucos caixa, ha, caixa sou rei. Você aí, me dá um dinheiro aí. Rapaz, corre atrás, de bobo não se faz. O futuro já faz, quem pode dar paz. Um pedido de paz, um salve. Trinca todas as bancas de atitude. O sistema nunca mude, porque aqui sempre virtude. Em virtude do sistema temos vários temas. Caos, desordem, destruição. Controla a mente, representa a atitude nesse som. Não entiendes la onda, compadre? Que te encaje en este viaje. Você aí quer viver como rei. Você é mais um bobo na corte de um